Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. O Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está a postos para o 15º programa A Escola e o Meio deste ano letivo. Boa tarde aos colaboradores em estúdio. Boa tarde. Começamos, como sempre, com a boa sugestão musical do João Oliveira. 10 jovens artistas europeus do campo da música popular, entre os quais português ao Salvador Sobral, são distinguidos da edição 2018 do prémio European Border Breakers Award, por ocasião de uma cerimónia no festival Eurosonic, que se realiza neste momento em Groningen, na Holanda. Estes prémios de música popular contemporânea foram financiados ao abrigo do programa Europa Criativa da Comissão Europeia, que dispõe para o seu período de vigência de um orçamento de 1,46 mil milhões de euros. Reconhece os melhores artistas emergentes da Europa que alcançaram sucesso para além das fronteiras do seu país. Recorde-se que o músico português que foi substituído em dezembro a um transplante de coração teve alta hospitalar há alguns dias. Segundo o comunicado enviado para as redações, o apoio da Comissão Europeia reflete o compromisso com os sectores culturais e criativos da Europa, permitindo enaltecer e divulgar o que de melhor se tem desenvolvido no continente. Os prémios, cuja origem remonta a 2004, já reconheceram, entre muitos outros nomes, hoje em dia firmados, como Adele, Stromae, Mumford & Sons ou Disclosure. Não fazes favor nenhum em gostar de alguém, nem eu. Inventou o amor, não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu, nem ninguém. O amor acontece na vida, estavas desprevenida. Por acaso eu também, e como acaso é importante, querida, de nossas vidas a vida fez um acaso também. Não fazes favor nenhum em gostar de alguém, nem eu, nem eu, nem eu. Quem inventou o amor não fui eu. E de seguida ficamos, desta vez não será das últimas, logo das primeiras, temos aqui uma sugestão de visita com a Catarina Lopes. Hoje vamos visitar Castelo Rodrigo e Idenha Velha. Castelo Rodrigo, no sopé da Serra de Marofa, entre os vales do Coa e do Águeda, fica Castelo Rodrigo, região de tradição vinícola, onde se produzem vinhos de elevada qualidade desde o século XII. No convento de Santa Maria de Aguiar, foram os monges de Cister que iniciaram o trabalho na vinha há mais de 8 séculos. Tomou partido por Castela na crise de 1383-1385. Já durante o período filipino foi instituído como condado. Foi depois palco de cercos durante a restauração, mas tem ainda vestígios que sobreviveram depois à pólvora dos soldados franceses. Recomenda-se a visita às Casas da Câmara e da Misericórdia, à Cisterna ou às ruínas do Palácio de Cristóvão Moura. Idenha Velha, conhecida originalmente como Egitânia, Idenha Velha era uma das mais vastas e opulentas cidades da península, sucessivamente saqueada, destruída e reconstruída por suevos, visigodos e árabes, não conseguiu guardar sinais dessa antiga riqueza. Por alturas do reinado de Dom Manuel I, uma praga de formigas resultou na migração de grande parte da população para Monsanto e Idenha Nova. Ainda sobrevivem a Torre dos Templários ou a Porta da Muralha Romana, mas mora aqui cada vez menos gente e o último censo só identificou 63 habitantes. Faça a passagem no rio Pônsul, a Val, pisando as 43 pedras romanas ainda existentes. Vá, conheça o melhor do nosso património. Bem, ótima sugestão para o fim de semana. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com personalidades e com, desta vez de uma senhora, uma mulher, para variar. Parece que a Daniela até ver só nos tem trazido homens e hoje temos uma senhora, Daniela Lopes. Sobre a obra de Josefina da Fonseca. Um dia soube-se que na área da vizinhança de Josefina da Fonseca, uma pobre mulher, tocada pela miséria e pela doença, foi encontrada morta com a sua filha de poucos dias. Este facto veio ao conhecimento de Josefina da Fonseca, que logo providenciou para que as suas empregadas acudissem à pobre criatura. Este espírito tão humano e cristão era notório entre as pessoas da vila. Assim não se estranhou o que veio a suceder. Na letra de um testamento registado no notário de Oliveira do Hospital em 21 de janeiro de 1944, feito por Josefina da Fonseca, lê-se o seguinte: deixo e lego a minha casa de habitação com a sua capela e quintal e demais dependências de natureza imobiliária em Oliveira do Hospital, para aí ser instalada uma casa de beneficência e assistência, a criar ou fundar sob dominação obra de proteção à criança e de formação doméstica, ou sobre outra denominação que melhor venha a aparecer, fundação ou instituição que se destina a exercer em Oliveira do Hospital os fins que constam daquela denominação, que aqui deixa indicada, devendo os estatutos dessa fundação ou instituição ser organizados segundo as diretrizes que vierem ser dadas pelo parco da freguesia de Oliveira do Hospital e pelo prelado da diocese, sendo minha intenção que esta obra seja animada pelo espírito da caridade cristã e fique integrada nos métodos mais perfeitos de assistência social. Foi por isso que, no dia 16 de novembro de 1945, entrou ao serviço da obra Irmã da Santíssima Trindade, coadjuvada por mais algumas freiras da consagração Criaditas dos Pobres, de Coimbra. Ficaram connosco 54 anos, até julho de 1999. Nesse mesmo dia, 16 de novembro, foram entronizados solenemente os quadros do Coração de Jesus e do Coração Imaculado de Maria, a quem a obra foi dedicada. Estavam inscritas no patronato 22 crianças. Em 2 de fevereiro de 1947, a creche iniciou a sua atividade. Durante mais de 60 anos, passaram por aqui centenas de crianças, hoje pais e avós. Hoje continua a ser uma obra muito importante em Oliveira do Hospital. Deixamos fiéis aos propósitos de Josefina da Fonseca. A nossa região só tem a lucrar com isso. Aqui está uma referência a uma figura que nós conhecemos da obra que ela deixou, porque alguns, provavelmente os vossos familiares e até se calhar alguns de vocês, passaram por esta creche da obra de Josefina da Fonseca. É uma obra muito meritória de uma benemérita de Oliveira do Hospital na primeira metade do século XX. Muito bem, invocámos o seu nome. 100.2 Oliveira do Hospital. Temos hoje uma especial visita em estúdio. É Inês Garcia, que, como os senhores ouvintes se recordam, foi colaboradora do Clube de Rádio durante vários anos, 5, creio eu. Eu acho que era cá a veterana do Clube. Inês, é um enorme prazer rever-te para todos nós. Bem-vinda aqui novamente ao Clube de Rádio. Muito obrigada. Pois, Inês, nós queremos saber tudo. Como se recordam, a Inês, o ano passado, ingressou no ensino superior e o que nós queremos saber é onde é que ela estuda, o que é que estuda, se está a gostar. Então, Inês. Então é assim, eu este ano, ou melhor, no ano passado, eu portanto entrei no curso de Ciências da Nutrição, na Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. O curso que sempre quiseste? O curso que eu sempre quis e com o qual sempre sonhei. E que estás a gostar? Estou a amar. Realmente desde os meus 13 anos que eu queria seguir Ciências da Nutrição. Era algo que eu queria muito e o curso está a ir de encontro às minhas expectativas. Não poderia estar mais feliz por ter entrado na minha faculdade e estar a estudar algo que eu há tanto tempo queria. Muito bem. O que é que tu notaste de maior relevância às diferenças entre o ensino secundário e o ensino superior? sem dúvida nenhuma, o volume de matéria. Todos dizem isso. É uma coisa assustadora. É que numa hora, vamos imaginar uma cadeira de uma hora, nós conseguimos dar o equivalente a mais de 200 páginas. É muito mesmo. E se nós não formos acompanhando, chegamos a um ponto em que é tanta matéria que se torna um pouco difícil gerir tudo, porque depois todas as cadeiras exigem muito de nós e se nós não fizermos uma boa gestão, pode tornar-se muito complicado. Notaste essa diferença? Portanto, o volume de matéria e exigência, provavelmente, sim, é muito superior dúvida. Ao do secundário. Proximidade ou não entre professores e alunos? Isso não senti muita diferença. Nós somos um curso muito pequeno. Somos, pequeno de quantos? Pouco mais de 70 pessoas. Entram por ano pouco mais de 70 pessoas. O que faz com que sejamos muito poucos. E acabo por sentir uma grande proximidade entre aluno e professor. Até porque, nas aulas práticas, somos turma de 30. Portanto, é como se eu andasse no secundário. Ou seja, as turmas é género secundário. Por isso, às vezes há professores, inclusive, que nos chamam, nos tratam pelo nosso próprio nome, o que é um pouco invulgar a nível na universidade. Por isso, eu não sinto muito esse distanciamento, não. Estás a gostar da faculdade? Estou a gostar muito da faculdade. Do ambiente, dos colegas? É verdade. Nós, portanto, nós fazemos parte da Faculdade de Ciências da Nutrição, faz parte da Faculdade de Engenharia, estão as duas no mesmo sítio, e, portanto, tanto no ambiente da Faculdade de Engenharia como no ambiente da FECNALP, da minha faculdade, estou muito bem integrada. Muito bem. Olha, e vida académica? A vida académica, como é que tem corrido? A vida académica no Porto é muito gira. Eu sempre fui uma rapariga muito pacata, mas desde o princípio que tinha aquele intuito de entrar na praxe e de aderir à praxe, e não me arrependo. Tenho muito a agradecer à praxe e às pessoas que me têm praxado, porque graças à praxe eu conheci muita gente e acho que foi uma das grandes mais-valias. Se talvez não tivesse entrado, não tinha conhecido tanta gente como conheço e não tinha se calhar a facilidade de atuar e de fazer na universidade. Até porque ao entrar na praxe permitiu-me ter contacto não só com pessoas do meu ano, mas com pessoas de outros anos. Isso é muito importante, porque os doutores, as veteranas, já passaram pelo que nós passamos e acabam por nos dar conselhos muito úteis e até nos fornecem às vezes material de estudo e, portanto, acho fundamental as pessoas aderirem à praxe. Lá está, a minha praxe, tive sorte porque é uma praxe extremamente integradora, nada abusiva. Por isso eu gosto de lá estar e quero continuar. Muito bem. Olha, e como é que foi? Saíres de Oliveira do Hospital, uma cidade pequena, estavas com a família e agora foste para uma cidade muito grande. Foi difícil sair de casa? É assim, a adaptação foi muito fácil, porque para já eu já conheci minimamente o Porto, porque sempre foi uma cidade pela qual eu sou e era muito apaixonada. Agora, claro que como é de esperar, muita coisa mudou. Passei a viver sozinha, a fazer as coisas de casa. Eu tenho de fazer isso tudo, não é? Ninguém faz por mim, não tenho lá a mãe a tratar-me das coisas. E claro que custa não estarmos longe da família, porque às vezes sabia bem ter o colinho dos pais em determinados momentos. Mas é uma questão de adaptação. No início custa um bocadinho, as saudades apertam mais, mas depois habituamo-nos e vir aos fins de semana a casa dá para repor energias e voltamos em força. Portanto, é tudo controlado. Ótimo, estou-te a ver com muita energia. Olha, e agora já terminaste o primeiro semestre, já me disseste que ainda não sabes toda a avaliação, mas o que dos resultados das frequências que já conheces, estás com muito bom desempenho. Provavelmente, até podemos dizer, excelente desempenho para um primeiro ano, que normalmente os primeiros anos são sempre os mais difíceis de adaptação e de integração. Felizmente. É assim, muito estudo, Inês. Muito estudo, também muita diversão. Porque eu acho que eu encontrei na universidade, por incrível que pareça, equilíbrio. Podia ser ao contrário. Mas eu acho que antes vivia muito para o estudo. E assumo isso. Acho que vivia antes muito para o estudo. E agora acho que consigo conciliar um bocadinho a vida académica com a vida escolar e estou a gostar bastante. Mas se calhar fizeste mais vida académica naquela altura da exatamente, da na primeira recessão. Fase, a recessão. E agora foi mais a doer, não é? Agora novembro e dezembro. Foi muito puxado. Desde trabalhos a frequências, foi mesmo muito trabalho. Agora, claro, tive de mudar método de estudo, porque eu sou uma rapariga que gosta de estudar em horários diurnos. Eu gosto de estudar de manhã, à tarde, e, portanto, os meus horários não são muito flexíveis. Tenho dias que, inclusive, saio às 8 da noite, portanto, é tarde, ou 6 e tal da tarde. Portanto, acabam por ser horários que eu pessoalmente não gosto muito, mas tenho de fazer alguns sacrifícios e às vezes estudar à noite, que eu não gosto muito, mas tem de ser. E aos fins de semana? E aos fins de semana, muito. Temos de aproveitar cada espacinho de tempo que temos. Não há outra alternativa. Se queremos ser bem-sucedidos, claro. Claro. Há outra questão que eu gostava daqui de abordar. Os senhores ouvintes não sabem, mas a Inês Garcia foi, felizmente têm por aqui passado algumas alunas brilhantes, e a Inês Garcia foi também uma aluna brilhante na escola secundária. A Inês terminou o secundário de Ciências e Tecnologias com uma média de 19 valores. Portanto, já estão a ver o calibre da menina que aqui temos. A futura nutricionista, já não faltará muito tempo. A Inês podia ter entrado em qualquer curso deste país, em qualquer faculdade, e portanto ela escolheu, ela desde os 13 anos tinha este sonho de ir para Ciências da Nutrição, e lá está, e está a gostar. Provavelmente foi muito pressionada pela sociedade, até dentro da escola, provavelmente por alguns familiares. Porque não vais para a Medicina? Tu tens média para entrar em Medicina, toda a gente quer entrar para a Medicina, que tem boas notas. Foste de facto pressionada, não foste? Sim, não tanto a nível familiar, porque por parte da minha família sempre fui muito apoiada nas minhas escolhas e, portanto, nesse âmbito não posso dizer nada sobre isso. Eles sempre me apoiaram em tudo. Agora, no resto, ou seja, mesmo em âmbito escolar, professores, inclusive, quiseram que eu fosse só para a Medicina ou para outros cursos, talvez por ter mais saída, talvez por serem cursos mais seguros. Só que eu sempre ouvi o meu coração. E o meu coração sempre disse que era nutrição e eu nunca tive dúvidas. E eu sempre fui uma pessoa muito determinada. E se eu quero ser nutricionista, e antes queria ser nutricionista, eu vou atrás desse sonho. E faço tudo para vir a ser muito bem sucedida, e eu quero ajudar muitas pessoas com a minha profissão, e eu vou fazer tudo para marcar a diferença. Com o que eu seguir, eu vou querer sempre marcar a diferença e não ser só mais uma. É isso que eu quero. Mas sim, eu senti muita pressão por parte da sociedade nesse aspecto. Porque acho que ainda existe muito aquele tabu, que as pessoas que têm médias altas, as pessoas que são muito bons alunos, têm de ir para a Medicina ou para cursos que têm médias também altas. E isso não é verdade. Nós temos é de seguir os nossos sonhos e fazer aquilo que realmente nos faz feliz. Acho que isso é o mais importante. Pois, eu achava que este repto, eu sabia disso. E acho que tu és um exemplo, porque de facto foste uma aluna excepcional. Aliás, tinhas um colega que dizia que tu eras a perfeição em pessoa. De facto, tu juntas uma extrema educação, uma extrema correção, uma extrema responsabilidade, a inteligência e a muito trabalho. E portanto, quando estes ingredientes todos estão na mesma pessoa, de facto fazem de ti uma pessoa muito especial. E de facto há essa nota, porque de facto a sociedade quase obriga as pessoas: tens boas notas, tens de ir para a Medicina. Se for nas áreas das humanidades, tens boas notas, tens de ir para direito. É um bocadinho esta nota que há na sociedade, porque são cursos que eventualmente dão melhores saídas, onde se ganha mais dinheiro, não é? O poder do dinheiro é claro. Muito importante para a nossa sociedade, infelizmente, porque é o que tu dizes, é que é válido. As pessoas devem seguir os seus sonhos. E é de facto, se gostam, se é por esse sonho que tu queres ir. Aliás, temos tido aqui outros exemplos de pessoas que de facto perseguiram um sonho e foram recompensados por isso. E eu acho que tu também vais ser. Portanto, foi excelente ter-te aqui, Inês. Gostávamos muito de saber como é que correu este teu primeiro semestre, a tua vida de caloira no Porto. É um gosto enorme rever-te. Voltaremos a encontrar-nos, mais não seja quando terminares a licenciatura e depois, se calhar, por aí mestrado. Já estás a pensar que depois o mestrado será na mesma área ou ainda nem sequer pensaste nisso? Ainda não pensei muito no assunto, mas se for na área da nutrição, eu gostaria de tirar talvez mestrado em nutrição clínica. Fazer uma especialização. Exato. Dentro da área da nutrição. Muito bem, Inês, olha, foi um gosto enorme ter-te por cá, rever-te. Estás obviamente já diferente, mais mulher, que é lógico que assim seja. Foi um gosto enorme rever-te e até uma próxima oportunidade. Felicidades lá pelo Porto. Muito obrigada. Rádio Boa Nova. Os cantores que vão interpretar os 26 temas a concurso no Festival RTP da Canção já foram anunciados. Depois dos compositores, os intérpretes, conhecidos os nomes dos cantores dos 26 temas que concorrem ao Festival RTP da Canção deste ano. São eles que vão procurar a oportunidade de representar Portugal na Eurovisão, que se realiza pela primeira vez em Portugal, depois da vitória em 2017 em Kiev, na Ucrânia, de Salvador Sobral, com Amar pelos Dois, tema composto pela irmã Luísa Sobral. E quem são, afinal, os candidatos ao Festival da Canção de 2018, eleitos pelo leque de compositores escolhidos pela RTP, por Salvador Sobral, por um concurso na Antena 1 e por candidatura? São eles: Pio Madureira, Ana Bela, Joana Barra Vaz, Janeiro, Rui Davida, José Cid e Gonçalo Tavares, JP Simões, Catarina Miranda, Joana Espadinha, Beatriz Pessoa, Bruno Vasconcelos, Maria Amaral, Rita Dias, Susana Travasso, Lili, Sequim, Tamim, Daniel Onis, Diogo Pissarra, David Pessoa, Cláudia Pascoal, Rita Ruiz, Dora Fidalgo, Mini Raira, Peter Serrado e Maria Inês Paris. Recorde-se que o certame será constituído por duas semifinais a realizar a 18 e 25 de Fevereiro no Estúdio 1, na RTP, em Lisboa. E por uma grande final que terá lugar no Pavilhão Multiusos de Guimarães, a 4 de Março. Olá, eu sou a Joana Barra Vaz. Ficamos agora com o Daniel Pereira, que ao que parece está muito incomodado com mais um cântico de uma claque desportiva, não é assim, Daniel? Da claque do Sporting Clube de Portugal. Então o que é que aconteceu? Durante um jogo de hóquei entre o Porto e o Sporting, porque no passado, antes desse clássico, houve um jogo entre o Estoril Praia, no estádio do Estoril Praia. Em futebol, não é? Com o Porto. Com o Futebol Clube do Porto, e teve que ser interrompido por causa de uma bancada que ruiu. Ou que estava prestes a ruir. Estava prestes a ruir. Sim. Então o que é que aconteceu? O que é que a Claque fez? A Claque inventou uma canção que desejava mal à Claque do Futebol Clube do Porto. Falando de um hipotético acidente. Sim, ou das consequências que poderiam sair. Isso aconteceu agora no passado fim de semana? Sim. Ou há pouco tempo? Há pouco tempo. Do ano passado trouxeste aquele caso também em que uma claque desportiva citava, que também era do... Nesse caso era do Porto. Clube do Porto. Que citava aquele acidente aéreo trágico em que morreu quase por inteiro uma equipa brasileira, uma equipa de futebol brasileira, em que houve o mau gosto e a falta de respeito por parte das claques, que inventaram uma letra de uma música que literalmente... As claques do Sport Lisboa e Benfica. Que é o que é lamentável. Que é muito lamentável, que isto é assim, no futebol, porque sendo apelado ao respeito por parte da UEFA e ao civismo nos campos desportivos e da própria liga, acho lamentável. Estas pessoas não sabem comportar. Acho lamentável quem paga os bilhetes para ir ver um jogo de futebol, ou neste caso de hóquei, depois ouça isto. Não tem o direito de ouvir, sendo de que clube seja, ouvir estas coisas por parte de gente que não tem educação. De claques que não têm educação. Exatamente, porque o que se trata aqui é mesmo falta de educação e de respeito pelo outro. Sim, é falta de civismo. Principalmente pelas instituições que estão sendo representadas. Exatamente. Eu espero é que já o ano passado houve advertência por parte dos clubes. Sim, e espero que este ano haja também. O próprio presidente das instituições, tanto de uma... acho que foi só da parte do Sporting, também lamentou o sucedido. No seu Facebook também escreveu coisas lamentando o que tinha acontecido. O que se tinha acontecido. E muito bem. É mais uma prova da falta de respeito. Que a Liga ainda não se pronunciou, mas deve pronunciar-se. Mas acho que, pelo que parece, pensa em multar a Claque. E muito bem. Achas eu bem? Eu acho muito bem. Sim, senhor Daniel. Não é por serem do Benfica, do Porto ou do Sporting que devem fazer estas coisas, porque se é apelado ao respeito entre os clubes, o próprio respeito deve ser adquirido na liga, ou no futebol em geral, no dia-a-dia. Claro que sim, sem dúvida. Bem, esperemos que na próxima semana nos tragas uma nota positiva. Pois. Até para a semana, Daniel. E acho que também a própria liga devia tomar uma posição. Atitude. Sem dúvida. E as próprias claques. Muito bem. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a política, com a Bárbara Coquim, e ao que parece, excelentes notícias. É verdade, excelentes notícias não só para Portugal, como também para o Conselho de Oliveira do Hospital. A Francisco Rodrigues dos Santos, que é o presidente atual e o líder da Juventude Popular a nível nacional, que é oriundo do Conselho de Oliveira do Hospital, mais especificamente do Senhor das Almas. A tua terra. É verdade. Ele não é de cá, mas os pais dele são de cá, portanto ele tem cá... As suas raízes. Sim, exatamente. E foi considerado pela revista Forbes como um dos 30 jovens mais brilhantes, inovadores e influentes da Europa, com menos de 30 anos, na categoria Direito e Política. Portanto, o anúncio da lista 30 and Under 30 foi feito na passada segunda-feira em Londres. É o único português a figurar nesta categoria. E é de salientar que a escolha desta lista é feita entre milhares de jovens europeus e representa as Rising Stars e os que desafiam o status quo. Ou seja, são as pessoas, os jovens mais influentes de Portugal. Rising Stars são as estrelas que estão aqui realmente a criar, e é realmente muito importante termos jovens assim. Não só em Portugal, como aqui foi dito, em Oliveira do Hospital. Eu conheço o Francisco pessoalmente, considero-o mesmo um grande amigo, porque ele, como eu disse, é mesmo da minha terra, e falo com ele com muita frequência, e realmente eu considero uma pessoa que, mesmo tendo... É uma pessoa muito humilde, porque mesmo tendo grandes cargos a nível nacional e europeu, mesmo sendo uma pessoa muito influente, continua sempre com a sua humildade, continua sempre a regressar às origens, e pronto, e é uma pessoa que realmente que é muito sociável, é uma pessoa com quem falamos com muita facilidade e que se consegue chegar a ele com muita facilidade, ou seja, não, não se leva num pedestal. Exatamente, num pedestal. Portanto, partidarismos à parte, obviamente, mas de qualquer forma ele é um ótimo líder da juventude popular, visto que foi com a entrada dele que esta juventude deu um salto de gigante e é considerada agora uma das maiores juventudes de Portugal e provavelmente a maior a nível de ascendência, porque deu realmente um passo gigante e é de realmente realçar pessoas com este caráter e com esta personalidade. E pronto, realmente estou bastante contente. Muito bem, sem dúvida. Eu desconhecia que ele era, eu também vi a notícia, mas eu desconhecia que ele era oriundo aqui do nosso concelho, o que ainda, de facto, nos deixa mais felizes. É ótimo, de facto, ele deve ser um rapaz notável, porque é tão jovem, e de facto, para se distinguir assim em termos internacionais, ele de facto deve ser uma pessoa excelente no seu meio, na área do direito e na área da política, e como eu tenho dito aqui, é muito bom que os jovens entrem na política, valorizem a política e a tornem com maior credibilidade, que nós sabemos que grande parte dos cidadãos por vezes desacreditam nos políticos e na política, e é com jovens assim com muito mérito, seja em quadrante político for, da esquerda à direita, é muito importante ter jovens com mérito. É verdade, e também é importante dizer que o Francisco no seu percurso político sempre fez com alguma suavidade, ou seja, nunca deu um passo maior que a perna, ou seja, tinha ambições, sempre teve muitas ambições, mas ele começou numa juventude popular de baixo, ou seja, ele é de Coimbra, ou seja, nunca começou assim muito de baixo, não é? Não numa cidade pequena, mas como eu nasci em Coimbra e sempre esteve lá, começou de baixo a ascender, até que hoje está num dos maiores cargos políticos a nível nacional. Muito bem, e quiçá, se calhar daqui a uns anos vamos vê-lo em cargos governativos de grande importância. E se pouco me engano, ele tem um cargo na Câmara de Lisboa atualmente, porque ele, como o CDS ficou em segundo lugar nas eleições, eu não sei se ele é vereador da Câmara de Lisboa, mas sei que se não for vereador tem de qualquer forma lá um cargo importante. Muito bem, boas notícias, quer para o país, quer para aqui o nosso concelho de Oliveira do Hospital. Boa nova, irresistível. Sim senhor, ficamos agora com a notícia, aqui com, e uma notícia muito interessante, porque tem que ver com mulheres e com a sua capacidade de resistência, com a Catarina Duarte. As mulheres são melhores que os homens a sobreviver em condições extremas. Que as mulheres tendem a viver mais tempo que os homens em condições de vida normais já não é novidade. E, segundo diz a ciência, o mesmo acontece em situações extremas e inóspitas. Um grupo de investigadores da Universidade do Sul da Dinamarca analisou as taxas de sobrevivência de ambos os sexos em populações de vários períodos da história que foram vítimas de condições extremas de vida, como escassez de alimentos, epidemias ou escravatura. A conclusão foi sempre a mesma. Independentemente da situação, as mulheres sobreviveram sempre durante mais tempo que os homens. O estudo envolveu dados de 250 anos de histórias, relativos à mortalidade de 7 sociedades de todo o mundo. Os escravos norte-americanos que, em 1820, foram libertados e migraram para a Sibéria, onde encontraram um ambiente rico em doenças. Os escravos britânicos que trabalhavam na Ilha de Trindade, nas Caraíbas. A Ucrânia, em 1933, que foi vitimizada pela escassez de alimentos. O período de fome na Suécia, com início em 1972. A Islândia, em 1846 e 1882, que sofreu epidemias de sarampo. A escassez de alimentos vivida na Irlanda em meados de 1800. Em todos os casos, a experiência média de vida da população era, no máximo, de 20 anos, chegando, em alguns casos, a ser inferior. Na Ucrânia, de 1933, por exemplo, as raparigas sobreviviam, em média, até aos 10 anos de idade, enquanto os rapazes morriam por volta dos 7. Fora desse período, a esperança média de vida nos países era de 45 anos para as mulheres e 41 para os homens. Em todas as populações, os homens tinham uma mortalidade igual ou superior à das mulheres, em quase todas as idades, conclui o estudo. Outra conclusão foi que tal disparidade era também observada à nascença. As raparigas bebés recém-nascidas tinham, em geral, uma taxa de sobrevivência superior aos recém-nascidos rapazes. A hipótese de a vantagem de sobrevivência das mulheres ter bases biológicas fundamentais é apoiada pelo facto de que, sob circunstâncias muito severas, as mulheres sobrevivem melhor que os homens, mesmo em idades infantis em que as diferenças sociais e comportamentais possam ser mínimas ao favorecer os homens, relatam os investigadores. A vantagem biológica de sobrevivência defendida pelos autores pode ocorrer também devido ao estrogênio, hormona sexual feminina, potenciar a ação do sistema imunitário. Os nossos resultados indicam também que a vantagem feminina difere entre ambientes e é modelada por fatores sociais. Fantástico. Os meninos sabiam desta diferença e desta capacidade de resistência, sabiam da diferença da esperança de vida entre homens e mulheres, não é? As mulheres, de facto, sempre tiveram uma esperança de vida superior. Mas sabiam que biologicamente a mulher é muito mais forte. Por isso é que ela resiste, tem esta capacidade de resistência mesmo em condições muito adversas da história. Tinham noção disto? Bárbara, estás surpreendida de pertenceres ao sexo forte? Sim, na realidade fico mesmo surpreendida, porque nós aprendemos em geografia que nascem mais homens que mulheres, mas se formos para as classes etárias mais velhas, realmente há mais mulheres, devido realmente aos homens se preservarem menos e, no geral, terem profissões mais pesadas. Mas realmente estou surpreendida por pertencer ao sexo forte, não é? Por depois de... Sim, por desmistificarem este mito, um grande pleonasmo. E chegarmos à conclusão de que realmente as mulheres têm essa tal hormona que torna o nosso sistema imunológico mais forte que os homens. Biologicamente mais fortes e psicologicamente também mais fortes. Exatamente, acredito que sim. Somos mais resilientes, temos mais capacidade para reagir à adversidade. Isso já eu tinha constatado na minha relativa curta vida. Portanto, historicamente, comprova-se. FM Boa Nova. Ficamos agora com os Jovens Atentos e com a Bárbara Coquim. Esta semana trago a notícia de que mais de 60% dos jovens têm relações sexuais sem preservativo. Em Portugal, um terço dos infectados pelo SIDA tem menos de 30 anos. Estudo da Universidade de Lisboa, apresentado recentemente, revela que os jovens da região norte e das ilhas são os que revelam maior desconhecimento sobre as formas de transmissão da doença. Cerca de 97% dos jovens portugueses, entre os 18 e os 24 anos, sabem que podem ficar infectados pelo VIH se tiverem relações sexuais desprotegidas, mesmo que seja só uma vez. E quase todos, 94%, têm noção que uma pessoa pode parecer muito saudável e ainda assim ter o vírus. Estão genericamente bem informados, mas o conhecimento nem sempre é sinónimo de prudência. A verdade é que mais de 60% assumem ter relações sem preservativo, de acordo com um estudo da Universidade de Lisboa. Apresentado recentemente na Faculdade de Motricidade Humana da UEL, o estudo Vida Sem Sida, baseado num inquérito a 1.166 jovens entre os 8 e os 24 anos de todo o país, revela que a grande maioria, 78,8%, diz ter usado proteção na primeira relação sexual. Mas apenas 48% o fizeram da última vez que tiveram sexo, e só 37% garantem usar sempre. As mulheres mostram ter melhores conhecimentos do que os homens em relação às formas de transmissão da doença. Ainda assim, são elas que mais admitem não usar sempre preservativo, por recorrerem a outro método contraceptivo, a pílula, que, no entanto, não impede a infecção. O uso do preservativo tem vindo a cair nos últimos 10 anos. Segundo a investigadora Margarida Gaspar de Matos, que coordenou o estudo, o facto de a SIDA ter sido transformado numa doença crónica e já não ser sinónimo de morte, certa pode estar a levar os jovens a desvalorizar a importância da proteção. Por outro lado, o inquérito revela que 92% dos jovens não se recordam da última vez que viram uma campanha ou uma mensagem de prevenção em relação ao VIH. E só 61% dizem ter tido programas de educação para a prevenção da doença no ensino secundário. Os números são especialmente alarmantes, tendo em conta que cerca de um terço dos infectados em Portugal tem menos de 30 anos. E um em cada 6 tem entre 15 e 24. E o país, sublinha o estudo, tem das mais altas taxas de infecção da União Europeia. Por isso, os investigadores frisam a importância de continuar a investir na educação sexual, nas escolas e na comunidade, e de apostar em mais campanhas de esclarecimento, até porque ainda subsistem alguns mitos no que diz respeito à transmissão da doença. 27% dos jovens ainda acham que podem ficar infectados por comer com os mesmos talheres de alguém que tem o vírus, e 12% estão convencidos que o VIH pode ser transmitido através do espirro. Segundo o estudo, são jovens dos Açores e da Madeira da região norte e, de uma forma geral, aqueles que não frequentam a universidade que estão em maior risco, pois revelam mais desconhecimento em relação à doença ou por usarem menos proteção. De acordo com os resultados do inquérito, quase 90% dos jovens entre os 18 e 24 anos já tiveram relações sexuais. Em média, iniciaram a sua vida sexual por volta dos 16. Pois, esta é uma notícia alarmante, porque pensávamos todos que a situação em Portugal estaria melhor. Como vocês já há pouco disseram, há tanta informação disponível, desde as escolas, os meios de comunicação social, sabe-se já há tanto tempo como é que se transmite este vírus, que não sei como é que esta juventude continua tão desatenta. Não é assim, Bárbara? Surpreendeu-te este tema? Surpreendeu-me, porque nós agora temos à nossa disposição inúmeras fontes de comunicação, não apenas com a educação sexual nas escolas, que faz parte do programa, mas também com campanhas na internet, com quase tudo na internet, com séries, filmes. Acho que em todo o lado agora temos sempre formas de sensibilização e de incutir certos ideais aos jovens. Como é que as pessoas revelam essa ignorância? E até porque atualmente se fala imenso à adolescência, já não há aquele tabu que havia antigamente. Agora, mesmo os próprios pais falam tão abertamente com os jovens. E nós ouvimos esta notícia e é uma estupidez completa. Então, só na primeira relação é que se deve usar proteção. Então, pode-se contrair VIH com um espirro? Por amor de Deus! Isto é ignorância. É uma completa ignorância. Aqui o perigo é que a ignorância pode resultar num grave problema de saúde pública. É que nós somos dos países onde há mais infectados com o vírus de VIH. Mas a questão é que, mesmo nesta notícia estar apenas em causa o VIH, é que isto mostra também que é por isso que também temos um país com imensa gravidez na adolescência. Ok que aqui foi dito que muitas raparigas usavam a pílula. E ok que se sabe que os preservativos não são eficazes 100% das vezes. Mas é... A proteção que se conhece. Sim, e obviamente que há outro tipo de proteção, mas é a proteção mais eficaz contra não apenas a gravidez, mas também contra doenças sexualmente transmissíveis e não apenas a SIDA. Exatamente. Portanto, estes já não são temas tabus, como tu dizes, na nossa sociedade, ou já não devem ser, porque estes temas devem ser esclarecidos na família, em primeiro lugar, a seguir na escola, que tem essa responsabilidade, e em programas como o nosso, por isso é que trouxeste aí muito bem este tema aqui. Porque se deve falar de todos estes assuntos e, sobretudo, advertir os menos Exatamente. Jovens e os mais jovens para este perigo, que é um perigo de saúde pública. Exatamente. Rádio Boa Nova. Olá, o meu nome é Siquin e estou aqui na Rádio Boa Nova. Another fake tale. Ficamos agora com Nós e os Animais e desta vez com a Catarina Duarte, porque a nossa Inês Brás está doente e endereçamos-lhe votos de melhoras. Cães bebés abandonados em contentor de lixo em Gaia. 7 cães bebés foram encontrados a meia da tarde de quarta-feira dentro de um contentor de lixo em Avintes, Vila Nova de Gaia, por funcionários de uma empresa de cortumes, que resgataram as crias e as levaram para as instalações da fábrica. Uns funcionários ouviram cães a ganir e a chorar em frente à fábrica e foram ver o que era. Encontraram 7 cães bebés numa caixa de sapatos dentro do contentor de lixo. Contou ao Jornal de Notícias António Lopes, filho de um dos sócios da empresa Dias Ruivo, que acolheu os animais na fábrica. Estamos a alimentá-los e um deles já foi adotado. Eles são gordinhos, por isso devem ter sido abandonados hoje, referiu António, que agora procura adotantes para os animais. As crias encontram-se nas instalações da empresa de cortumes Dias Ruivo, na Rua Central de Campos, em Avintes. Bem, mais uma história lamentável de gente que consegue colocar num caixote de lixo animais vivos para morrerem à fome, provavelmente sufocados. Portanto, isto é, como sabemos, o pior do ser humano, que é capaz de ter estas atitudes. Por isso é que temos que lembrar aos senhores ouvintes... Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Sem dúvida, os melhores amigos, os mais incondicionais, aqueles que estão sempre connosco, os mais fiéis. Porque nunca um animal abandona o dono, os donos abandonam os animais, infelizmente. FM Boa Nova. Ficamos agora com a sugestão de cinema com o Eduardo Adro. My successor, and it's only one man the opposition will accept. He stands for one thing, and one thing only, himself. Why have I been forced? O filme desta semana é A Hora Mais Negra. Este filme foi realizado por Joe Wright. É um filme biográfico e dramático com a duração de 120 minutos. A Hora Mais Negra é uma dramática e inspiradora história sobre 4 semanas em 1940, durante as quais a coragem de Churchill para liderar mudou o curso da história mundial. 2017 foi o ano de recordar a Batalha de Dunkirk. Primeiro, Christopher Nolan mostrou-nos o campo de batalha de Dunkirk, a guerra no terreno. E depois Joe Wright contou como tudo se passou politicamente em Inglaterra em A Hora Mais Negra. Um apresentou-nos a ação, o outro a negociação, mas os dois estiveram à altura do desafio. Para Wright, sobrou menos ação, mais palavras, mas igualmente muita tensão. Gary Oldman, ao comando, as atenções aumentaram sobre o filme de Joe Wright, numa interpretação em que Winston Churchill toma conta de si, e não foi só uma caracterização a responsável. Nos primeiros dias da Segunda Guerra Mundial, à medida que as forças nazis avançavam e com o exército aliado encurralado nas praias de Dunkirk, o destino da Europa Ocidental estava nas mãos do novo primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Winston Churchill, Gary Oldman. Enquanto lidava com os seus rivais políticos, teve que enfrentar uma decisão fulcral: negociar com Hitler e salvar o povo britânico de um final terrível, ou reunir uma nação e lutar contra todas as expectativas. Joe Wright conta-nos a história do ponto de vista de Churchill, que sabe tornar as reuniões e discussões entre primeiro-ministro, políticos e rei cativantes. Ainda assim, não traz nada de novo aos filmes de género. No argumento, o momento mais bem construído prende-se com o dilema na cabeça do protagonista, que se vê dividido entre todos os que esperam que ele faça o que dele lhe dizem para fazer. A tensão é imensa, o dever de proteger o povo e a ética estão muito presentes e são muito bem tratados no grande ecrã. Entre as salas e corredores sombrios, a condizer com a hora que se vivia, Joe Wright é fiel ao seu estilo e fotografia resplandecente. Tons escuros em tempo de guerra, onde a luz iluminava as sombras. Talvez, com a persistência e esperança de Churchill, o realizador deixa sempre as imagens brilharem sem nada ofuscarem a ação. Gary Oldman desaparece na personagem e ganha todas as cenas em que entra. A caracterização fez um trabalho estupendo e é mesmo difícil encontrarmos o ator se não fossem os olhos azuis e algumas expressões da boca. De resto, voz, movimentos e expressões estão totalmente entregues ao filme. Ao seu lado, Kristen Scott Thomas, Lily James e Ben Mendelsohn destacam-se nos seus papéis. Joe Wright dá o seu brilho à história, que muitos já conhecem, mas não a torna inesquecível. Gary Oldman agarra o papel de Winston Churchill com toda a sua garra e talento e proporciona-nos bons momentos de arte de interpretar. Este filme está em exibição no cinema de Coimbra até ao final do mês. E é uma ótima sugestão, por todas as razões cinematográficas, mas também pelo ponto de vista da história e do conhecimento do século XX, porque Winston Churchill foi de facto uma figura notável, um dos políticos mais importantes e influentes do século XX. Por isso é de facto bom revisitar a história também, agora aqui através do cinema. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Ficamos agora com a Francisca Rodrigues e com a preservação do ambiente e com a consciência ecológica. Desta vez temos aí uma boa notícia. Vamos ter cabras sapadoras aí pelas serras. Verdade, Francisca? É verdade. O Governo vai lançar este ano com projetos piloto de cabras sapadoras, com rebanhos dedicados à gestão de combustível florestal na rede primária. Anunciou o secretário do Estado das Florestas, destacando o reforço na preservação de incêndios. A questão silvopastoril é essencial, por isso vamos fazer projetos-piloto este ano de chamadas cabras chapadoras, declarou Miguel Freitas, explicando que o Governo vai intervir na rede primária através do componente mecânica com o fogo controlado e através de componente biológica com silvopastorícia. Segundo o governante, as organizações de produtores florestais são os parceiros privilegiados para a defesa da floresta contra incêndios. No âmbito de uma audição parlamentar na Comissão da Agricultura e Mar, requerida pela BE, o secretário de Estado das Florestas lembrou que já foram disponibilizados 17 milhões de euros para execução de ações de defesa da floresta contra incêndios, destinados essencialmente à rede primária. O governante referiu ainda que o país vai ter uma diretiva única de preservação e combate aos fogos. Pois, esperemos ver aí pelos montes as cabras sapadoras, ou seja, serão cabrinhas que vão comendo a vegetação que vai aparecendo aí na nossa floresta. Isto era o que acontecia na geração dos vossos avós ou bisavós, em que de facto havia pequenas unidades produtivas relacionadas com o gado caprino e que faziam este pastoreio na serra. E isso, obviamente, evitava o alastrar da vegetação, como nos últimos anos nós temos visto, que depois provoca toda aquela matéria combustível que nós tínhamos, que infelizmente agora nada temos porque ficou tudo, como sabemos, destruído. Será um bom projeto, vamos ver como é que ele é de facto implementado. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com sugestões, desta vez de leitura, pelo Gonçalo Branco, porque a nossa Liliana está numa consulta. E então o que é que vamos ler? Boa tarde, caros ouvintes. Esta semana a obra que sugiro é do escritor Dan Brown, o livro Anjos e Demónios. Foi lançado no ano 2004 e, tal como todos os livros de Dan Brown, também este foi adaptado para o cinema. Antes de decifrar o Código da Vinci, Robert, o famoso professor da simbologia de Harvard, vive a sua primeira aventura durante Anjos e Demónios, quando tenta impedir que uma antiga sociedade secreta destrua a cidade do Vaticano. Nas vésperas da reunião do conclave que irá eleger o futuro Papa, Langdon é chamado para analisar um misterioso símbolo marcado a fogo no peito de um importante físico assassinado num grande centro de pesquisa na Suíça. O famoso professor descobre algo incrivelmente perturbador. O símbolo no corpo do físico trata-se de um ambigrama. Pode ser lido de inúmeras maneiras, deixado pelos Illuminati, uma poderosa fraternidade considerada extinta há 400 anos. Os Illuminati ressurgem dispostos a levar a cabo a sua antiga vingança contra a Igreja Católica, a sua maior inimiga. Na posse de uma nova arma devastadora, os Illuminati ameaçam destruir a cidade do Vaticano e matar os 4 cardeais mais votados para a ação papal. Robert Langdon, numa corrida contra o tempo, parte para Roma com a ajuda de Vittoria Vetra, a filha do físico assassinado. Durante as suas investigações, o professor e cientista percorrem criptas, igrejas e catedrais onde resolvem inúmeros enigmas que acreditam poder levá-los aos esconderijos dos Illuminati, o local onde está a única esperança de travar a guerra entre a ciência e a religião. Este livro é perfeito para amantes de ficção, suspense e mistério. Boa leitura. Muito bem, ótima sugestão. FM Boa Nova. Passamos agora às notícias do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Parlamento Jovens, sessões escolares. Realizaram-se no passado dia 18 de janeiro, na sede do agrupamento, as sessões escolares do Parlamento Jovens Básico e Secundário. O tema deste ano, Igualdade de Género, foi amplamente debatido pelos jovens presentes nas duas sessões, já que este ano é comum aos dois níveis de ensino. A sessão do ensino básico contou com a presença de 29 alunos da Escola 7, da Escola da Cordinha e da Escola da Ponta das Três Entradas, e foi presidida pelo professor Artur Abreu. De decorreu de forma serena e, no final, foi fácil chegar a consensos relativamente às medidas a constar do projeto de recomendação do agrupamento. Foram eleitos para a ação distrital os alunos Tomás Marques e Tomás Costa, da Escola da Ponte, Eduardo Adro, da Escola 7 e membro do Clube de Rádio, e Tatiana Neves, da Escola da Cordinha, como suplente. O candidato à mesa distrital vem também da Ponte das Três Entradas e é mais um rapaz, João Paes. Foi por todos tido como irónico que o tema igualdade de género não tenha dividido mais equitativamente a representatividade de cada género. Na sessão do ensino secundário estiveram presentes 30 alunos e o debate foi mais acalorado, por haver medidas que levantaram maior polémica. No entanto, foi possível fundir algumas delas e criar um projeto de recomendação sólido que os deputados eleitos Bárbara Coquim, António Dias e Tiago Amaral defenderão na sessão distrital. Para a mesa desta sessão foi eleita a aluna Catarina Duarte. Reparem que o Clube de Rádio está aqui com 1, 2, 3 elementos logo, não é? Não alheios aos trágicos acontecimentos de outubro passado na região, tanto os alunos do ensino básico como os do secundário sugeriram como tema para a sessão 2018-2019 a prevenção dos incêndios e a reparação dos danos nos territórios afetados. A Escola e o Meio. Estamos assim a terminar a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Liliana Silva, Catarina Duarte, Gonçalo Branco, Catarina Lopes, Daniela Lopes, Daniel Pereira e Eduardo Atro. Hoje teve também a participação especial do ex-membro do Clube de Rádio, Inês Garcia. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.